André Cedeiros, o mural de Ibi Coala. É delírios, é no piseiro. Chama! Essas novinhas de hoje não sei não, viu? Sou de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tem um dinheiro e sou o vaqueiro da roça. Elas não gostam de cavalo, sou da minha Hilux. As novinhas quando chegam eu digo assim, ó: gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Quando eu ligo, meu paredão. As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. Elas piram na pegada do patrão. E vem andando na minha Hilux, eu digo assim, ó: gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Nosso parceiro Rony Brasil Divulgações, o melhor divulgador de Sergipe. E churrascaria Roberto Menezes, a melhor de Sergipe. Tamo junto! Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça. Elas não gostam de cavalo, sou da minha Hilux. As novinhas quando chegam eu digo assim, ó: gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro. Elas piram na pegada do patrão. E vem andar na minha Hilux, só que eu digo assim: gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina.